jeito de olhar, tá no jeito de olhar, tá no gosto do beijo, na expressão do sorriso, tá no meu paraíso, tá no doce desejo, tá no cheiro da flor, tá no cheiro da flor, estampado na cara, estampado na minha cara, tá na força do amor, na beleza da cor, tá pulsando e não para. Meu amor é só seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim. E o meu amor é só seu, seu amor é só meu, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, também sei que você só tem olhos pra mim. Tá no jeito de olhar, tá no jeito de olhar, tá no gosto do beijo, beijo na expressão do sorriso, tá no meu paraíso, tá meu doce desejo, tá no cheiro da flor, tá no cheiro da flor, estampado na cara, tudo Goiânia na minha cara, tá na força do amor, na beleza da cor. Tá pulsando e não para. Obrigado, Claudinha. Olá, amigos ouvintes. Votos renovados e uma ótima tarde para si na companhia da Rádio Antena Web no programa Os Melhores da Rádio. Vamos retomar a música, desta feita com mais dois temas musicais. Primeiro tema, Maria Rita Feliz. Segundo tema, Lena de Água, Sempre que o Amor Me Quiser. Fique bem, fique na nossa companhia, fique na companhia da Rádio Antena Web no programa Os Melhores da Rádio. Boa tarde! Vem pra misturar juízo e carnaval, vem trair a solidão, vem pra separar o lado bom do mal e acalmar meu coração. Vem pra me tirar o escuro e a sensação de que o inferno é por aqui. Vem pra se arrumar na minha confusão, vem querendo ser feliz. Vem pra misturar juízo e carnaval, vem trair a solidão. Vem pra separar o lado bom do mal e acalmar meu coração. Vem pra me tirar o escuro e a sensação de que o inferno é por aqui. Vem pra se arrumar na minha confusão, vem querendo ser feliz. De que o inferno é por aqui. Vem pra se arrumar na minha confusão, vem querendo ser feliz. Thank you. Olá amigos ouvintes, estamos a chegar ao fim do nosso programa de hoje, referente ao dia 22 de setembro do ano de 2010, quarta-feira. Vamos passar agora à nossa receita de hoje, que é salada de frutas com iogurte. Faça a salada à sua escolha, à sua maneira, por exemplo, pode fazer com pera, maçã, banana, laranja, melão, ananás, como quiser. Corte a fruta aos bocados, depois coloca-lhe 2 colheres de açúcar e 2 a 3 gotas de limão. Mexe tudo muito bem mexido e depois no fim coloca 2 iogurtes zero, ou seja, 0% de açúcar para não ficar muito doce. Depois mexe tudo muito bem mexido e leva ao frigorífico durante 30 a 45 minutos. E depois pode servir à vontade. Digo-lhe, amigo ouvinte, que é uma sobremesa maravilhosa. É realmente de comer e de chorar por mais. Assim, com esta receita chegamos ao fim de mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 22 de setembro do ano de 2010, quarta-feira. Prometemos regressar na próxima semana para mais 2 emissões, terça e quarta-feira, no horário das 19 às 19h30. Continuo na companhia da Rádio Antena Web e prometemos regressar na próxima semana. Boa tarde, fique bem, fique na nossa companhia. Boa tarde!